croco de laje, não na bagasque, não colhe barra. Só luto na quadra, 40 do leste, 4-2 na raça. Cê camarada, pode crer, aí seja bem-vindo. Cê é inimigo e não acredita que é um perigo. Falou das quebra, o pesadelo da minha cidade. Se não é corre, sai da frente, é nós na atividade. Falou dos becos da viela aqui do meu recinto e dos firmezas da quebrada que colam comigo. Na rua de baixo, o baque é louco, o clima é tenso. Se adianta, faz o corre, depois pega o beco. Tem altas dona, com certeza, pronto pra escamar. Eu vou ver onde está meu mano, que eu vou ligar. Porra, mano, o cara não atende o telefone, velho. Tentar ligar aqui de novo. Fala aí, sujeira. E aí, coelho, onde é que tu tá, meu irmão? Pô, filho, tô aqui no corre na rua de baixo. Ah, pode crer. E aí, como é que tá a quebrada? Pô, a quebrada tá daquele jeito, mil graus, parceiro. Ah, de boa então. E os moleque aí, tá firmeza? Firmão, firme. E tu, tá onde? Tô aqui na BR-22, aqui no estúdio aqui do Guinho. Pode crer, filho. Tá fazendo um sonho pra nós, filho? É, filho, mandando um sonho pra fortalecer os moleques da quebrada. Mas tá, acho que tu curte o som aí, pra vocês verem de qual é. Pode crer, filho, tô ansioso pra ver de qual é desse sonho aí. De boa, fica na paz aí. Pode crer. Graças a Deus, meus camarada aqui estão firmão. Estão nativo, estão não corre, mano, a milhão. Gosto de ver meus camarada aqui tudo na paz. Eu agradeço ao meu Deus, mano, e até mais. 4-0, 4-2, na produção é nóis. 4-0, 4-2, na pila solta a voz. 4-0, 4-2, na contenção é nóis. Contenção do leste, na contenção do leste. Valeu poder fortalecer os manos da quebrada. Só sangue bom, acho o contrário, comédia bota a cara. Peguei meu carro, fui de gira e avistei o gordinho. E mais embaixo de camelo, o de São Ali. Tá todo mundo em casa, tem escama, fumaça. Comédia quebra cara, alma cebosa vaza. Na minha quebra não é qualquer um que pode transitar. Moro aqui há 20 anos, esse é meu lugar. Vacilou, um abraço, moscou, foi pro saco. Do lado errado, perdeu com meu ar. O filme é lobato, se de enfiar. Não se sinto valente, está dado o recado. Estou saindo fora, mais um dia com glória. E Bebeto demora, tá dando 7 horas. Daqui um pouco na quebrada vai tá embaçado. Olha o coelho, é ligeiro, firma só alombrado. Na contenção do leste, na contenção do leste. Aê, janeiro de 2013. Maior satisfação, tá ligado? Contenção do leste, quadra 40 do leste, 42 do leste, é nóis. Agradecer os moleque aí, que estão sempre com a gente, linha de frente. Sempre fortalecendo aqui o rap nacional. Valeu aí, Coelho, Hudson, Gordinho, Bebeto, é nóis. André, contenção do leste, pode crer, meu irmão, só fortalece. Na contenção do leste.